Guatapá Golf, entrei em contato com a sala IS de Salvador. Para 520, ciente. Afinal, para onde? Não, Guardião 06. Guardião 06, frequência livre. Livre até a volta. Oi? Ah. Realizador, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, Chame Torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. O condutor Salvador, bom dia, vai dizer 5728, tem a Correct. AB 5728, sendo identificação, chega da Mar, desce para nível de voo 050. 050, deixa o 5728. Cidade vai Itap, inicialmente. Itap, obrigado. O marcador externo vai modificar e solicitar a base pela direita da você. Ok, ciente, então reporte para o cancelamento. O Lima Quilo Bravo. Uno 630, graças. Que confirme rota. Mike Alfayank. Paulo, vou até 32. Confirme para o solo. É o voo 732. Que rádio, por favor, não estou te ouvindo. Bono 738, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate 05, parte 1. Alfa Juliette, gate 5, parte 01, não confirma como é que é. Claro. E 559 sem controle. 1201, cuidado. Trip 5595, serviço radar encerrado 58 milhas, sudeste, Salvador. Mantenha nível de voo 140 e agora sim com ilhéus 1201. Estação com controle. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após DCT, transponder 5415, controle frequência 120 decimal 8. Estação Como é que é o Fianca? Só corrigindo, você decola do 1-0, primeira curva direita, terceira saída da Euleda, após Leda, direto destino, conforme plano. Afirmativo, 05. Gente, agora tem transferência. Que Alfa Yankee desconsidere a última autorização, desconsidere a autorização, aguarde para o acionamento e cópia. Aguardando para o acionamento e cópia. Eu dou mais Alfa Yankee, se autorizar, decola a partir da Delta. Afirmativo, o Mike Alfa Yankee decola a partir da Delta, está livre o acionamento no PA3, aguardando cópia. Yankee. O Azul 4207 é o número 3 para cópia, Quebec, informação em curto, corrigindo, número 4 para cópia, 380 Campinas. Gente, para Quebec é 380 Santos Dumont. Santos Dumont, corrigido, grato. Será que parte 5, frequência livre a estacionar na Baeté, ou Lima Quilo Bravo, bem-vindo. Houve um probleminha, seu plano não foi transmitido de Ilhéus para aqui para Salvador, ok? Eu já entrei em contato com a sala IS de Salvador, ele está entrando em contato com a sala IS de Ilhéus para obter seus planos e a partir daí, seu plano de voo, a partir daí ele transferir para o Centro Recife e o Centro Recife proceder com autorização. Afirmativo, a gente está ciente que o plano feito fora da IES Salvador está tendo problemas para chegar aqui. A gente está reportando isso diariamente, nosso chefe aqui está ciente. Eu solicito que o senhor faça o mesmo, comandante. Está nível de voo 050. Ficou mais 050 possível, está. Mantenha a chegada, o Tantarizão 98. Vai manter. Meu Charlie, chame Recife em 1-2, correção 1-3-3-2-5, terno 2-5-1. Mike Alfa Yankee, pronto, cópia. Pronto, cópia. Alfa Yankee, Salvador Guarulhos. Guarulhos, 160 ao nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto Ilhéus, onde intercepta a rota Whisky 1 até Bravo, Golf Charlie, após DCT, 54115 no transponder e o controle no 20.8, Mike Alfianchi. Só corrigindo, é Ilhéus, Whisky Uno, até Bravo, Golf Charlie, após direto Guarulhos, o Mike Alfa Yankee. Confira o transponder copiado. 5415 reto, PLB, pátio 3 e o PLB autonomia? PLB 4, autonomia 6 horas. 6 horas de autonomia, táxi reposto para ingresso no pátio principal, Mike Alfianchi. Entrará para ingresso no pátio principal, Ian. O azul 4207 é o solo? Siga. Desconsiderem. Alfa Fox, número 4, agora para cópia, aguarde. O Guno 260, pronto, cópia. O 260, pronto, cópia. Guno 260, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390, via para o ISC 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5410 no transponder, o controle 120, 18, Guno 260. Acima de 390 para Recife, abre 58. 10, primeira curva à esquerda, Puca, Caju. 5410, 208. Cotejamento correto, após quando pronto no 08. Afirmativo, Mike Alfa Yankee, via Kilo, cruza Alfa no ponto de parada Delta, chama a torre, 10895. O azul 4207, pronto, cópia. 5728, torre 1895. 1895, web 7528, obrigado, já. Decola da 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge. Onde intercepta a rota, o Pesolo 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5414 no transponder, o controle opera no 20.8, azul 4207. O transponder, vamos descer? 5414. Gente, autorizado Santos Dumont 320, decola da 10, cruz direita da Euleda. Upper Zulu 10, SMAP após conforme o plano. Aciona 5414 e o controle Salvador 208-4207. Correto, reposto quando o plano tracionamento push. 28 copiou? Negativo, senhor. Okay, já avistado, fecha aqui o trem. O pista agora 50 livre, vento 1,00 graus, economia norte, pouso autorizado. Negativo, o trem está abaixo, travado, obrigado pelo. Tá autorizado, pouso, sinal no zero, objeto 5722. Mike Alfianchi, decolado agora, Juno 6, controle em 20.8. 208, grato. Mike Alfianchi, decolou da 10. Patango Mike Alfianchi, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160, saída da Euleda e Leo. Autorizado, suba 160, saída da Euleda e Leo, Cianchi. Táxi Alfa Fox. Fox autorizado, acionamento, sem táxi. Delta November, confirme. Winja November, Mike, controle. Tango India November Mike, serviço de informação e alerta, chame Recife 1260, termo 288. No portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Coordenação autorizada, chama o táxi para 3198, desce para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS, reporte estabilizado. 2000, 1017, reporte estabilizado, até 3198. Delta November, prossiga. Web, sol 18, direita 21.9, sol bem. Direita 269, 5, 7, 2. Você pode confirmar para Juazeiro? Alfa, bem? Sim, está autorizado, tá? Que você pode dar para ingresso, o Eco, o Alfa, Eco. Salvador FGS-7728, bom dia. Bruno, é? 121.9. Alternando 12545, entre em contato com Fortaleza em 133.0. Salvador FGS-7728. FGS-7728 da web, táxi de Alfa, reporte entre táxi e Juliette. Já, o repórter da Júlia, Cheira da Mari, desce para nível de voo 050. Cheira da Mari, 050, ok. Facilita pro solo se a gente ingressar aquilo? Confirme. 528, facilita se ingressar aquilo para portão 9? Não, o portão vai ser no pátio principal. Táxi de Alfa mantém a posição de táxi de Juliette. Ok, Alfa, da Juliette, eu ativo o Papa Golf, o plano já foi transferido para Recife, entrei em contato agora com o PLN, está transferindo para o operador. Ah, e agora eu vou entrar em contato com o operador do centro para conseguir sua autorização, ok? Afirmativo, muito grato, já estou aqui lançando sua ocorrência também. Chamou os 14 Zulu, já são 14h20, hora certa. Decola o Eco Alfa Cinco, se ele curvar imediato cruzando o campo. Autorizado, sim, com 16. O Eco, o Alfa Eco Fox. 709 ao portão. Essa é Juliette com 9, 7200 gato. O outro para Golfo Salvador Montes Claros, uma centena, ao nível autorizado, 1100, decolada 17, primeira curva à direita. Perfil da saída arbó após arbó, direto ao destino. 5426 no transponder, o controle opera em 120.8, só corrigindo o perfil da saída. Arbó, elefa após elefa, direto ao destino, outro para Golfo. Dois Salvador, bom dia, está 3198. 985, na aproximação, aguardando os sinais para o pouso. Reporte técnico. Aguardado. Controle Papa Sora de Sora. Alfa Eco Fox, ciente, curva à esquerda, imediato cruzamento do campo, aguarde transferência de comunicações no perfil da PUCA. Perfil PUCA, Alfa Eco Fox, aguardando instruções. 40, 0, o Azul 4207, Índia no ponto de espera, chamatou 608-95, altímetro 1017. 107, autorizado Índia, seu ponto de espera, controle 1289, obrigado. Aguarde, tentando a contratação com o Recife. O Fox, controle agora 120.8, perfil da PUCA, tem o Morro. 208, perfil PUCA, Alfa Fox, grato. 3198, tem pouso autorizado no zero, cheque o trem, o vento 090 graus com 15 nós. Eu pouso na 10, 3198. Fox, contato radar, suba para nível de voo 250, saída PUCA. 250 PUCA, Alfa Fox. Ilha Delta November. Frequência Paulo Afonso, 125, decimal 85. Pó 207, rebote na curtíssima, após o tráfego ali mantém. Tráfego nacional ali mantém, quanto já tem. Tamo de Bravo, confia em posição? Gente, tamo de abraço, mantenha assim condições visuais via corredores. Autorizado, chame táxi. Tô no 260. Solo agora de 26, direita 21.9, solo livrar, bem vindo. Azul 4060, vai cruzar o nível 060. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, ajuste 1017, reportaria estabilizado, 4060. 4207, livre decolagem, o vento 090 graus, fundo menos. Livre decolagem, 4207. Alfa Juliette, posição 2398. Solo 3191, comandante Quebec, 1733. Cliente, tá 3191. Eu já tenho aqui autorizado o nível 380. O senhor aceita? Está autorizado então, Galeão, nível 380, a decolagem da 1 no 0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, vai interceptar a El Pesulu 1-0, e prosseguir até SMAP. Após SMAP, conforme o plano, o controle é 120 decimal 8, o transponder 5420. Autorizado Galeão 320, decola da 120 pela direita da El Leda, após Leda, Bridge e Pesulu 120, SMAP conforme o plano. 1208 é o controle de saída, 4-2-0 é o transponder, transponder. Correto, TAM 3191, chame pronto para puxar e acionar. Chamará o TAM. Seguir então, vai fechar quantas milhas, guardião? Até a próxima aqui, 5 milhas, sem diferença da 17. Sim, tô sentindo, me escuta então, guardião. Escuta, 01. Papa Golf, livre ingresso no 7, reporte alinhado em ponto de cabeceira. Salvador, bom dia, Channel 6200, com a Quebec. O Channel 6200, essa é a identificação, Mari 050. Identificou Mari 050, 6200. Patango Romeu Tango Golf. Não tem assim condições visuais e a corredores no ideal de descida autorizado até 4.500 pés. O ajuste é 1-0-1-7. Tango de Abravo, confirme a altitude. O Tango de Abravo está mantendo 700 pés. Sim, a gente já avisou algum campo? Negativo, ainda não. É, mais 3 minutos e estará visual. O Tango de Abravo está acionando a identificação, para ver se consegue me enxergar. 0137. Tango de Abravo, já tenho no radar, 0137, apenas sem o modo Charlie. 060 estabilizado. Azul 4060, torre 1895. 1895. Alfa Eco Fox, chame Recife, 12685, alterno 2545. Meu Alfa Eco Fox, controle. Chamará Recife, 12085, alterno 2545, Papa Romeu Alfa Fox, controle. Azul. Gostaria. O próximo, a rota está mantendo 410, entre 400 e 500 pés, Alfa Serra 50. Positivo, ficar atento ao mesmo. O Tango Bravo não vai ter que ir no tráfego da rotatória, vai direto para a Ima. Já Bravo, chame torre 1895. 1895, Bravo. Um controle em 20.8, bom voo. Tem condições, está presente, voar direto para Ipe? Não, escuta, prossiga. Já bravo o visual com o campo, senhor. A 2 minutos do pouso, na sua escuta, mantendo quem está, também já bravo. 4060 da Azul, pouso autorizado no zero. O Azul 4060 está autorizado, pouso 1 no zero. O vento, uma centena com 16. Só informando, estou com dois helicópteros no setor norte, um da Polícia Militar. Estamos aqui.